por caminhos que só me trazem sofrimento, dor e agonia, agonia. Caminhos esses que eu não escolhi traçar, caminhos esses que só me fazem chorar. Minha vida é assim, é tão difícil suportar. Vivo nos becos das favelas, portando pistolas e fuzis. Há quanto tempo eu não sei o que é dormir. Escravo da droga, tendo que fugir para viver. E que me esconder pra não morrer. Minha vida é assim. Não suporto mais ver minha mãe chorando em desespero, aguardando a qualquer momento a notícia que eu morri. Deixo o vazio que existe no meu coração. Arrebenta as grades da prisão e tira daqui uma página em branco. Deus é o que eu quero ser. Escreve a minha história, me ajuda a vencer. Deus, estende a tua mão e me levanta deste chão. Diz que já não tem mais jeito pra mim. Eu não tenho paz, não tenho alegria. A palavra tristeza resume minha vida. Onde deixei o meu coração? Minha esperança foi levada pelo vento, e com ela foram juntos os meus sentimentos. Eu preciso de alguém que me estenda a mão. Guerreiro do tráfico,